Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Linda em 40 Dias, da Nanda Bezerra, editora Thomas Nelson. E o capítulo de hoje diz assim, um exame detalhado. No dia 1, nós falamos sobre os monstrinhos que se escondem em nosso armário, os quais devemos procurar e exterminar. E muitos desses monstrinhos, eles nos acompanham desde a infância. Outros vão aparecendo com o passar do tempo e diante de situações que nos marcaram. E nem toda situação que nos marca, ela precisa ser grandiosa. Pode ser um acontecimento corriqueiro, mas que nos chateia quando pensamos nele. Esconde-se dentro de nós, disfarçando-se de incidentes sem importância. São pequenas sementes de mágoa que, quando menos esperamos, tornam-se grandes árvores de amargura, sufocando o nosso coração. E o segredo de hoje diz assim, resolva os problemas. Esses eventos que nos perturbam e tiram nossa paz, não podem ser varridos para debaixo do tapete. É preciso lidar com eles, solucioná-los. Ah, mas não foi nada, foi só uma coisinha boba. É mais fácil tratar desses casos quando ainda são pequenos. Não despreze mal-entendidos por parecerem pequenos demais. Se causaram tristeza em você, é preciso resolver consigo mesmo aquela situação. Eu conheço muitas mulheres profundamente magoadas por algo que gente bem próxima, marido, filho, a própria mãe, disse. E em muitos casos, são as palavras ditas por pessoas queridas que pesam mais para nós e são mais difíceis de esquecer. Há quem carrega essas palavras como verdades absolutas sobre si e acha que jamais poderá mudar, alegando coisas do tipo, minha mãe sempre me disse que eu era assim, meu marido acha que eu sou assado. Se uma situação mexeu com você, amada, pode ser, por exemplo, alguém que lhe disse uma coisa que não lhe caiu bem, não se entregue ao pensamento de, tudo bem, eu já esqueci. Se isso não é verdade. Por mais que negue, o sentimento ruim continuará aí dentro. E logo, não vai querer mais chegar perto daquela pessoa e depois não vai querer nem falar com ela. E sua mente, você se justifica, estou dando só um tempo. Pode ser que com o tempo realmente esqueça. Mas se algo relacionado àquela situação acontecer, tudo vem à tona novamente. Isso porque aquele incidente inicial não foi resolvido. Ele ficou guardado dentro de uma caixinha no armário do seu coração. E se você não pegar uma lanterninha e começar a cavucar e jogar um pouco de luz, essa caixinha vai desaparecer em meio a tantas outras. Mas quando menos esperar, ela se abrirá, entornando todo o rancor que fermentou dentro dela com o tempo. Para sermos mais lindas, o coração deve estar limpo e em ordem. Mágoa e rancor nos sujam, endurecem o coração e pesam em nosso semblante. Muita gente se preocupa em ser boa, praticar boas ações e ser caridosa, mas isso de nada adianta se seu coração parece mais um laboratório de filme de terror, cheia de coisas guardadas em caixinhas e potinhos escuros cheirando mal. É preciso abrir o armário, pegar a lanterninha e trazer à luz todas as quinquilharias acumuladas. E essa grande faxina é apenas o começo. Devemos checar diariamente o nosso coração em busca de novas caixinhas indesejadas. Isso se chama vigiar. Ela é aquela olhada diária dentro do armário do coração, procurando por assuntos mal resolvidos. Certa ocasião, passei por um incidente desagradável, mas que resolvi deixar de lado. Porém, apesar da minha determinação, fiquei com uma chateação lá no fundo, algo que não dava para ignorar. Então fui falar com Deus, com sinceridade. Deus, meu coração está pesado com o que aconteceu e não estou gostando disso. O que está havendo? Estou sendo orgulhosa, incompreensiva? Ajuda-me a enxergar. Refleti então no ocorrido e imediatamente veio à minha mente o seguinte pensamento. Você não pode ver as coisas por esse lado. Não foi bem isso que aconteceu. Deus foi me mostrando tudo e depois dessa oração aquele sentimento pesado acabou. Desapareceu. Limpei meu coração antes que ficasse sujo. Esse caso me fez pensar que se não estamos alertas, se não vigiarmos, o menor incidente pode trazer tristeza e azedar o nosso coração. Se negligenciamos esse cuidado diário, damos chances dessas coisas se acumularem e acabarem com a nossa beleza. Saber o que há dentro das caixinhas é importante, mas não é tudo. Estar consciente de tudo o que a magoa ou já magoou é apenas um passo. Você precisa resolver isso que tem manchado sua beleza e sua atitude. O melhor removedor de manchas é o perdão. Que tem poder para nos purificar e embelezar nossas vidas aos nossos olhos e também para as pessoas ao nosso redor e, acima de tudo, para Deus. Perdão não é um sentimento, também não é esquecer. Trata-se de uma decisão de não deixar que certo acontecimento nos afete mais. Para isso, não precisa ir necessariamente até a pessoa e dizer eu a perdoo pelo que me fez. Tampouco requer que a outra pessoa venha falar com você e se desculpe. Há situações em que isso nem é possível. Pode ser que tenha de perdoar alguém que já faleceu ou alguém que nem se arrepende do que lhe fez. Isso não importa, porque o perdão diz respeito à atitude que você vai tomar em relação a si mesma e não em relação a outra pessoa. Você resolve em sua mente que aquele assunto está encerrado. Eu errei, o fulano errou e eu não preciso mais reviver isso dentro de mim. Uma vez que decidir isso, mantenha-se firme nessa escolha e não se permita pensar nem divagar sobre aquele ocorrido. É claro, será sempre melhor se os laços puderem ser restaurados, se puder fazer algo em relação a isso. Então faça, vai até a pessoa e converse com humildade. Entretanto, qualquer atitude que escolher será fruto de uma decisão sua. Tanto perdão como rancor são escolhas que você faz diariamente. Você pode optar por guardar mágoa se uma pessoa difícil e rancorosa ou lidar com aquilo. O perdão e a reflexão sobre fatos que nos magoam deve ser uma prática constante na vida de todas nós, para o nosso próprio bem. Não vale a pena nutrir a mágoa e o rancor em nosso íntimo. Eles não podem atingir a outra pessoa que nos chateou, só causam mal a nós mesmas. Podemos até achar que a pessoa não merece nosso perdão. Pois bem, nem você e nem eu merecíamos o perdão de Deus pelas coisas que fizemos contra Ele, o nosso orgulho, egoísmo, preguiça e tantos outros comportamentos reprováveis. No entanto, Ele nos perdoou, e isso não custou apenas dizer eu a perdoo, mas exigiu o sacrifício da vida de Jesus. Se alguém não tinha motivo algum para perdoar a Jesus, mas Ele escolheu fazer isso lá na cruz. Quanto nos custará perdoar alguém? Dar o braço a torcer e engolir o orgulho? Por mais difícil que seja, jamais poderá se comparar ao que Deus fez por nós. Assim, se não queremos que nada atrapalhe o nosso crescimento e nossa beleza, a prática do perdão deve ocupar o topo das nossas prioridades. Lembre-se, situações não tratadas são um prato cheio para o rancor, a mágoa e a amargura. Esses são sentimentos que roubam nosso brilho, nossa alegria e nossa beleza. Por isso, visite seu armário periodicamente e vigie. A tarefa de hoje: vasculhe o seu passado. A tarefa de hoje é pegar a lanterninha e ver o que está guardado em seu coração. Vasculhe o passado, as memórias que ainda causam dor e procure por pessoas e assuntos que você tem evitado. Reflita. O que tem me levado a agir assim? Ore sobre esse assunto e busque maneiras de mudar suas atitudes de negativas em positivas. Existe alguém a quem preciso perdoar para levar minha vida adiante? Se houver, tome a atitude de perdoar. Não espere sentir a vontade de fazer isso, pois não irá acontecer. Decida perdoar e orar por quem você perdoou. Peça sempre o seu bem. Isso libertará você. Há alguma situação mal resolvida que preciso tratar? Amadas, não deixe isso para depois. Pode ser muito doloroso e desagradável remover todas essas coisas do nosso íntimo, mas a faxina, ela é necessária. Se quiser, pode contar com a sua parceira de oração para ajudá-la a ver, por outro ângulo, situações que a machucam. Mas não se permita ficar criticando pessoas ou situações. O objetivo não é esse. Empenhe-se em tratar esses assuntos consigo mesma. Amém? Bom dia e até amanhã.